Que eu me sinto tão bem quanto o sol. Dono do que roubam os faróis não vem. Ou o que ela tem nesses olhos que me lembram que nem vivi tipo Ipanema em 70. A gente contempla um transatlântico. Eu transo em som romântico, porno, meio transatântico. No bom flow da cidade sem trânsito, até os outdoors tão em transe. Sente a brisa, beira, mais vai. Onde a noite é tesa, o sol chega, mais arda. A vida cada dia mais cara. A cidade queima e o meu drink é mais suave. Pelo brilho do asfalto molhado, sexy entre o vidro dos prédios mais altos. Reflexo 5 pras 4. Sinto já os lábios dela e não digo mais nada.